Se não abriu a porta para Xuxa, ela foi para forçar na capa do seu disco Planeta Lama. Ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é bela. Olha já riu, como nunca se viu, Tutela. Tutela. Tutela, melá. Diu, tu lê, pra, lê, porra, tu, vilô, melá. Tu, tu. A mulher que usa óculos de efeito. A mulher que usa óculos de efeito. Tá escondendo a cara para alguém ver. Escondendo a sujeira que ela faz em quatro paredes. Para ganhar um papelote e uma aliança. E uma passagem de trem comprada para um vintém. Oh, tchau. A mulher que usa óculos de efeito. Tá escondendo a cara para alguém ver. Escondendo a sujeira que ela faz em quatro paredes. Pra ganhar um papelote e uma aliança e uma passagem de trem comprada pelo vintém. Oh yeah. Ela fica com tanta vergonha de mostrar a cara para alguém ver. É por isso que ela usa óculos de enfeito, para esconder a sujeira que ela faz com prazer. Tulato, tulato, tulato, tulato. É, oh, é, a mulher que usa óculos de enfeite está escondendo a cara para alguém ver. Escondendo a sujeira que ela faz em quatro paredes para ganhar um papelote e uma aliança. Ah, oh, yeah, comprada pelo vintém. Opa, pá, pá, oh, yeah. Ela fica com tanta vergonha de mostrar a cara para alguém ver. Ao mostrar a sujeira que ela faz com prazer em quatro paredes para ganhar uma aliança e uma passagem de trem. Ela fica com tanta vergonha de mostrar a cara para alguém ver. Show, meu lado. Filó, filó, é. Tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, da Malvina, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, o tango da Malvina. Salve, salve, salve, salve, salve, salve os inocentes da terra das Malvina. O tango, tango, tango, tango, tango, da Malvina. Tango, tango, tango, tango, tango, tango, da Malvina. Vamos para aí. Vai, Lô, e vai, vai, Lê, e vai, vai, Lô. Mariana, Mariana, Mariana cubana, Mariana, Mariana, Mariana cubana, é a rainha do planeta Lama. Vi você nascer, vi você crescer, como um bem-te-vi, cantando assim, meu bem-querer. Não vivo sem você, Mariana, Mariana, Mariana cubana, é a rainha do planeta Lama. Vi você nascer, vi você crescer, como um bem-te-vi, cantando assim, meu bem-querer. Não vivo sem você, Mariana, Mariana, Mariana cubana, é minha amiga. Mariana, Mariana, Mariana cubana. Oh, ela vem de mim fazendo. É minha musa que carrega em minha brusa. Mariana, Mariana, Mariana cubana. É minha musa que carrega em minha brusa. Desde que eu te vi lá na praia, brincando com sua mãe, carregando a minha saia. Mariana, Mariana, Mariana cubana, é a rainha do planeta Lama. Mariana, Mariana, Mariana cubana, ela é tão bacana, ela é tão bacana, é a menina do planeta Lama. Mariana, Mariana, Mariana cubana, que carrega em minha blusa. Desde que eu te vi lá na praia, brincando com sua mãe, carregando a minha saia. Mariana, Mariana, Mariana cubana, ela é tão bacana, é a rainha do planeta Lama. Papapam, paralá, papapam, paralá, o gachandá, paralá, amamá, maralá, amamá, paralá. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para tchango, tchango, o tchango da Malvina. Salve, salve, salve, salve, salve, salve, o menino sente da guerra da Malvina. Tchango, tchango, tchango, cubano, tchango, tchango, tchango, cubano, tchango da Malvina. Salve, salve, salve, e salve os inocentes da guerra das Malvinas. Avião cubano saiu de Havana com destino a Malvina para resolver os problemas das Malvinas. Avião supersônico saiu de Havana com destino às Malvinas para resolver os problemas das Malvinas. Tango, li, tango, tango, tango, olhe, tango, Malvina. Tango, li, tango, li, tango, o tango da Malvina. Tango, li, tango, li, tango, o tango da Malvina. Avião cubano sobrevoava território amazônico. Foi surpreendido pelo jato do país. Tango, li, tango, li, tango, tango, o tango das Malvinas. Tango, li, tango, li, tango, o tango cubano. Li, tango, li, tango, li, tango, li, tango das Malvinas. Salve, salve, salve, salve os inocentes da guerra das Malvinas. O tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango. Pra que beber avião cubano? Que vai é pro destino, é para as Malvinas, levando embaixador cubano e argentino para resolver os problemas das Malvinas. O tango, li tango, li tango, li tango cubano, o li tango, li tango, li tango, li tango das Malvinas. Salve, salve, salve, salve os inocentes da guerra das Malvinas. O tango, li tango, li tango, li tango cubano, o li tango, li tango, li tango, li tango cubano. Avião supersônico saiu de Havana com destino às Malvinas para resolver os problemas das Malvinas. Tango, li, tango, li, tango, o li, tango cubano, o tango, li, tango, li, tango, o tango das Malvinas. O li, tango, li, tango, li, tango, li, tango cubano, o tango das Malvinas. Salve, salve, salve, e salve os inocentes da guerra das Malvinas. Avião cubano sobrevoava território amazônico. Foi surpreendido pelo jato do país. O tango, li, tango, li, tango, tango, li, tango cubano. O tango, li, tango, li, tango, tango, li, tango das Malvinas. Pra... tango, li, tango, li, tango, li, tango cubano. Tango, tango, li, tango, li, tango, li, tango cubano. Oh, yeah. Tango, li, tango, li, tango, li, tango cubano. Pra que beber avião cubano? Que vai é pro destino, é para as Malvinas. Para resolver os problemas das Malvinas. Tango, li, tango, li, tango, li, tango cubano. Oh, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango das Malvinas. Salve, salve, salve, salve, salve os inocentes da guerra das Malvinas. Oh, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango. Oh, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango. Oh, li, tango, li, tango, li, tango. As mulheres lesbianas, elas são desumanas, não devem ir pra cama para fazer amor dentro do seu próprio corpo. Elas têm tanta coragem de tirar o ser vivente do seu ventre, apoiado por esses homens lesbianos, desumanos. Eles esqueceram que a mãe deles não abortaram eles. Ele não deve ter um filho, é bicho e zone, não vá pra cama. É drenão, deve sapatão, oi, tango, li, tango, li, tango, li, tango, cubano, li, tango, li, tango, li, tango, li, tango, li, mamãe, mo. A mulher que faz a cor, inventando seu próprio cor. Se ela não quer ter um filho, não deve transar nenhum lugar de vadilho. Só deve transar no ano inteiro. No ano de 1922, oba, maramara, maramara, maramara, maramara. Ainda existe por aí as pessoas incubadas dentro das suas próprias casas, com vergonha de aparecer com a sua barriguinha para seus próprios pais ver. Oh, não sei, não viva nenhum mundo, pai do nascer para ser sacrificado, morto e sepultado. A mulher que faz aborto não vem bem de seu próprio corpo. Sim, ela nunca tem um filho, não deve transar num lugar de maravilho. Aqueles novos abortos não são humanos, tirando a vida de um ser humano. Estango, litango, litango, litango, é tango cubano, lá da Argentina. Estango, litango, litango, zumbago, tchango, blanco, necto. Tango, blanco, tchiloto, na, tango, no, tchiloto, no, tango, no, no, no, tango, no, no, no. Forra, forra, mulher, pode ver que ela é. Gente usa e joga fora o troço da mulher. Forra, forra, forra, forra, forra, mulher, pode ver que ela é. Gente usa e joga fora o troço da mulher. Ela é mesmo que papel, se usa e joga fora o troço da mulher. Os homens, as mulheres e os animais são racionais. Meu anjo da guarda, sempre minha vida está para crescer comigo. Eu já previa que um dia ia acontecer, desde que eu te vi, como bem te vi, que você ia me trair, dando uma direitinha, dizendo isso e aquilo. Eu, como otário, estava acreditando. No fim de tudo isso, você estava me enganando. Pois, dizendo que fulano e cicrano estava te atacando. Eu, como bobão, estava acreditando. Forró, forró, mulher, pode ver que ela é. Forró, forró, forró, forró, forró, mulher, oiê. Oh, yeah. Forró, forró, mulher, pode ver que ela é. Gente usa e joga fora o troço da mulher, oiê. Oh, yeah. O fuxico que você me fazia, já imaginava. Era a sujeira que você estava praticando. Eu, como galhudo, já estava me conformando. Isso é a vida, é o destino de todos nós. Forró, forró, mulher, pode ver que ela é. Gente usa e joga fora o troço da mulher. Oiê! Forró, forró, forró, forró, mulher. Forró, forró, forró, forró, mulher. Gente usa e joga fora o troço da mulher. Ela é mesmo que papel, se usa e joga fora. Oiê! Os homens e as mulheres e os animais são racionais. Meu anjo da guarda sempre me avisa o que está para acontecer comigo. Eu já previa que um dia ia acontecer, desde que eu te vi, como um bem te vi, que você ia me trair, dando uma de direitinha, dizendo isso e aquilo. Eu, como otário, estava acreditando. No fim de tudo isso, você estava me enganando, dizendo que fulano e cicrano estava te atacando. Eu, como bobão, estava acreditando. O fuxico que você me fazia, eu já imaginava. Era a sujeira que você estava praticando. Eu, como galhudo, já estava me conformando. Isso é a vida, é o destino de todos nós. Forró, forró, mulher, pode ver que ela é. A gente usa e joga fora o troço da mulher. Forró, forró, forró, forró, forró, mulher, pode ver que ela é. Gente usa e joga fora o troço da mulher. Ela é mesmo que papel, se usa e joga fora o troço da mulher. Ô, Belafon, da minha experiência, foi isso. As mulheres estão desvalorizadas. As mulheres estão desvalorizadas. E vão para a televisão procurar, procurar, procurar otarão pra dar casa e comida e feijão. As mulheres estão desvalorizadas e vão para a televisão procurar bobão, procurar otarão pra dar casa e comida e feijão. E pão, pram, pram, e feijão. Oi, feijão, oi, e feijão. As mulheres estão desvalorizadas e yeah. E elas vão, oi, yeah, para a televisão procurar otarão para dar casa e comida e feijão pra elas. Elas estão arrasadas, oiê, oh yeah. Perdeu o principal desde que ela nasceu. E agora fica passando de mão em mão. E elas ficam no perigo que está. E vão para programa de televisão procurar casamento, procurar um bobão para dar casa e comida e jogar ela pro alto. Elas não estão com nada. Elas ficam na televisão procurando casamento com os bobão, os otarão. Elas estão desvalorizadas. Essas mulheres não têm vergonha de ir para a televisão procurar casamento de televisão. As mulheres estão desvalorizadas hoje. Quem vão para a televisão procura bobão, procurar o achão, procurar o tarão, para dar casa e comida e feijão a elas, que elas não têm coragem de trabalhar, já perdeu o principal da vida dela, desde que ela nasceu, fica passando em mão em mão, depois que pegou um bobão, para jogar pro alto. Aquelas mulheres que tinham otário dentro de casa, dando casa e comida, ela não deve jogar fora, porque tá ruim aqui fora. Ô bobão, que bobão dele mais, as mulheres tão desvalorizadas, que não vão, que não tem mais o que fazer, que fica procurando um otário, um bobão, e um bobão, e um otário, um bobão, para dar caça, comida e feijão para elas, elas são as bobonas. Ai, não quero mais mulher na minha vida, elas são tudo traidora. Talk to you.